Ah, você ficou sabendo, né, Tim Blue? O quê? Que agora eu também tenho namorada. Eita, pô, eu fiquei sabendo por quê, cara? Sou teu travesseiro? Tá rolando várias postagens no Facebook, não sei se você viu, por isso que eu perguntei se Não, você não não ficou sabendo, criatura. vi. Não, não vi, pô. É com as respostas de guri da quinta série, né, velho? Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbro. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí porque hoje é dia de... Liberte-se! Eita, pô. Nem sei o que é isso. O que será? E hoje também um convidado muito especial vindo lá do Animesphere, já velho conhecido nosso aqui, Jorge Augusto. Pelo poder do Plisma Lunar! Caraca, vou roubar esse seu anime. olha aí. Bom, pessoal, como vocês já perceberam aí pelas frases, pelas artes, pelos posts nas redes sociais, pra quem não sabe, a gente dá spoiler toda sexta-feira do episódio da semana seguinte, lá no grupo do Telegram e do Facebook também. Então, se vocês querem saber qual o episódio, né, que vai sair, então entrem nesses dois grupos aí. E nós vamos falar sobre os melhores Shoujo. É isso, Edu? Como é que é? Shoujo. Shoujo. Shoujo. Olha aí. Ou seja, os melhores animes protagonizados por meninas, mulheres e afins. Certo? Mas antes, os nossos recadinhos, né, Edu? Então, galerinha, é isso aí. Se você quer ser um caçador de cartas e caçar cartinhas das pessoinhas lá no Facebook junto com a gente, você pode se juntar ao nosso Facebook, que é o facebook.com/machinecast, ou juntar as cartinhas do nosso livro no grupinho lá no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se o seu negócio é viajar por mundos mágicos e pilotar gênios fantásticos que estão tornando robôs, você pode falar sobre isso com a gente no nosso Twitter, que é o @machine_cast. E não esquecendo que existem muitos joguinhos aí com protagonistas meninas que você pode falar com a gente lá no nosso perfil do Alvanista, que é o @machinecast. Agora, se o seu negócio é juntar a turminha, colocar aquela roupinha marota, preparar a sua tiara lunar e sair com a sua gatinha por aí, você pode entrar no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que vai estar aí na descrição. E não se esqueça que o Orkut voltou, criado por brasileiros, e nós, Machines, estamos lá. É só você seguir a comunidade do MachineCast. É só você procurar lá MachineCast que você vai achar a nossa comunidade. Acompanhe a gente lá e participe dessa rede social BRBR, que tá bem bacana. Olha, Tim Blue, aproveitando a situação, eu quero fazer as vezes do Spider hoje, fazer a indicação. Você que tá ouvindo a gente, você tá passando ali na frente da Boticário, na loja de cosméticos, faça a indicação do MachineCast. Porque aí, já que estamos falando de animes protagonizados por meninas, nada mais justo do que elas estarem lá com o negócio de maquiagem, né? Olha aí. Boa. Boa indicação. Então, vamos aproveitar e vamos, né, falar aí dos desenhos de protagonizados por meninas, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Fighting evil by moonlight, winning love by daylight, never running from a real fight. She is the Certo, pessoal, voltamos e agora vamos aí começar a falar dos nossos desenhozinhos, ou seja, os nossos animezinhos, né? Desenhozinho não, porra. Desenhozinho não, pô. Desenhozinho já aprenderam. Foi. Ia cair no golpinho. Eita, pô. Bom, eu queria saber, primeiramente, dos meus caros amigos aqui hoje presentes, seguinte. Hoje em dia, o que nós temos de animes protagonizados por meninos? Eu confesso pra vocês que eu acompanho pouquíssima coisa, mas pouquíssima, assim, eu acho que talvez nada hoje em dia de anime. Praticamente nada. Eu acho que, sei lá, aquele lá de culinária lá que eu não consigo pronunciar o nome daquilo. É Shogun Geki no Soma? Esse daí, saúde. Esse mesmo. Beleza. Eu acompanho esse, né? Esse é que o pessoal que a roupa explode quando eles comem. Exatamente. Isso, esse mesmo. É muito bom. Muito eu assisti foda, a primeira e a segunda temporada, tô esperando a terceira, torcendo pra sair dublado. Porque eu considero esse anime aí, Edu, muito parecido com o que eu achei do Death Note. Porque, apesar do Shinigami, ele tu consegue transformar ele numa coisa mais próxima do real, tirando a questão sobrenatural de tu botar o nome da pessoa e matar os outros, entendeu? Porque ele tem investigação, ele tem mistério, tem aquela coisa sim, toda, sabe? Sim. E o Shogeki no Soma, ele é um anime de culinária. Então, inclusive, todos os pratos que são feitos naquele anime são reais. Eles são feitos, e eles podem ser feitos de verdade. Sim, senhor. Ele tem consultor pra ajudar. Gostei desse seu bom gosto, viu, Tim Blue? Olha aí. Eu tenho bom gosto. Mas voltando aos animes protagonizados por meninas, já deixei claro que eu não acompanho nenhum. Algum de vocês acompanha ou sabe de algum aí, quer falar alguma coisa? Violet Evergarden. Tá saúde. Presente lá na Netflix. Tem 13 episódios e fala de uma garota que era soldado na guerra e que simplesmente ela comeu pão que o diabo amassou só por causa do cara que ela amava, que era o superior dela. Só pra vocês terem uma ideia, ela perdeu os dois braços na guerra. Caraca! Caramba! E isso não fez com que, assim, ela no início, ela era quase uma arma, pra depois ela se tornar muito feminina no final. Enfim, isso daí é só uma sinopse que eu posso passar pra vocês, o que eu sugiro é que vocês assistam, é muito bom. Caraca, e que gênero de anime é? Que gênero é? É guerra? É o quê? Eu posso dizer que ele tá mais pra drama. Drama. E o estilo conhecido como Josei, que é pra jovens mulheres, ou aliás, mulheres adultas, entendeu? Ah, ok. Entendi. E tu, Edu? Cara, eu tô acompanhando, assim, não acabei de ver ainda, tô vendo os episódios ainda, o Cardcaptor Sakura Clear Card. Puta, esse também é muito que bom, é, cara. Sim, que é a continuação, né, do Sakura Card Captors. Se passa uns anos depois dos eventos do desenho original e tudo. São os mesmos personagens e tal. Só que a trama, ela é... Assim, o anime, ele é levemente mais juvenil, sabe? Você já tem... Os personagens não são mais criancinhas. Então, sim, você já tem, assim... Eles já lidam com os próprios sentimentos. Eles já... As coisas acontecem um pouco mais... Os diálogos já têm um tom dramático um pouco mais pesado e tudo mais. Mas mantém aquela magia do desenho clássico ainda. Das cartas, da magia, né? Da amizade dos personagens ali e tudo mais. Tá muito divertido, cara. Eu tô gostando bastante. Não, mas é muito bom mesmo. Pra vocês terem uma ideia, a Sakura agora ela tá no Chugaku. Que é o equivalente aqui no nosso Brasil ao ensino médio. Então agora ela tá tendo aquela história de confissões de adolescente. Olha a referência. Sim, bem isso, bem isso. E aí, o que que acontece? Por algum motivo que ainda não foi especificado no anime, todas as cartas que a Sakura tinha purificado no anime original ficaram em branco. Por isso o nome isso. Clear. Por isso o nome Clear Card. Então, agora ela tá tendo que ir atrás de todos os espíritos, todos de novo, e eles não são iguais aos originais. Sim, é como se as cartas estivessem evoluindo, né? Eu diria que não só evoluindo, o Fliode, eu diria que também é como se um outro mago mais poderoso do que o Clow tivesse tomado os espíritos pra si e lançado eles na cidade. Será, cara? Olha, uma teoria interessante, hein? Sim. Preste atenção no símbolo do relógio. É só o que eu falo. Pô, vou prestar mais atenção. Mas então, cara, e outro que eu tô na lista aqui de anime protagonizado por menina também pra assistir. Esse já tá na lista, já tem um bom tempo e eu só tô enrolando pra assistir. Que é o Elfen Lied. Todo mundo já me recomendou e Elfen ainda Light não é peguei um pra fodas. Ver. Elfen Lied, é Lied então que fala, né? Que eu só vi escrito e falei, ah, vai Lied. Elfen Lied, sim, ele é muito bom, realmente é. Recomendo pois fortemente é, também. Todo mundo fala muito bem dele, então ele tá na minha lista aqui pra mim assistir. Assim que eu acabar o Sakura, eu devo pegar ele. Faz muito bem, viu, filhote? Faz muito bem, velho. Bom saber, bom saber. Tiara Luna! Ação! Ok, então, né, vamos começar a falar aí dos animes antigos. Uhum. E antes de mais nada, obviamente, vamos fazer aquele sorteio honesto, né? Hoje com poucas casas, né? Se vai não... ter pouquíssimas casas aqui. Se não tivesse sorteio honesto, não é o Machine Cast. Não é, eu acho não que é. Tinha que tirar no zero em um, mas tudo bem. Então tá, então vamos aqui, a roleta aqui tá só com três casinhas, vai ser... Poxa vida, olha só... 33% de chance de sair, e saiu eu primeiro. Caralho, velho. Ai, ok, é, então hoje... ok. Mas okay. Hoje eu tinha mais chance do que o normal, né, cara? Geralmente tem 5, 6 pessoas, é bem menos chance. Né? Pois é, aí eu iria confiar que o sorteio sair. É honesto mesmo, se não saísse você. Aí eu falava, pô, hoje que tinha chance dele sair mesmo, não saiu. É honesto. É honesto. E realmente é honesto, né? A gente sabe que é honesto. Bom, e pra começar aí a lista dos animezinhos, o meu escolhido, nada mais, nada menos, que é o anime protagonizado por meninas que eu mais gostava e assistia mesmo, gostava mesmo, parava pra assistir, era Sailor Moon. Esperava essa resposta, essa indicação da sua pessoa aí. Não esperava. Sailor Moon é muito foda mesmo. Lembrando eu que achei... ele é um... Já joguei muita Tiara Lunar nos meus gatos. Lembrando que... Olha aí. Lembrando que ele tem um mangá lançado aqui pela JBC, tem 12 números, e também tem o... Lembrando aqui aos ouvintes do Machine Cast... que foi lançado aqui no Brasil pela JBC, o mangá de Sailor Moon. São 12 volumes, mais os dois do spin-off. Então, se você quiser ler Sailor Moon, tem disponível em português. Manda bala. Quem é que vai querer ler, cara? Você pode assistir o anime? Ué, porra. Quem gosta de ler. Nem tá todo mundo não gosta de ler que nem você, Tim Blue. Ju, né? Mas eu nunca disse que eu não gosto de ler. O Tim Blue não sabe. Não, sei. Olha isso. Ai, ai, ai. Mas, gente, Sailor Moon eu gostava demais, demais. Principalmente da musiquinha de abertura e na hora que a como é que era o nome da Sailor Moon? Sara? Serena. Serena, a Serena, pô. Nossa, Serena, é mesmo. Serena, a mulher do Sereno lá. Do escuro, nossa. Do entardecer lá, né? Meu Deus. É igual a Dona Cigarra do Chaves, né? O nome original da personagem é o Sagi. Significa coelho em japonês. Porra, que bosta, hein? Por que, que eles fazem isso no Japão? É por causa de uma história que você tem o coelho da lua. Que é aquele que faz os bolinhos de arroz. E aí, por isso o nome dela em japonês no original. O Sagi Tsukino. Ou seja, coelho da lua. Ah, ok. Faz sentido. Então, cara, eu gostava demais, eu tava sempre me pegava cantando a musiquinha lá. E mesmo querendo, não posso ser sincera. Nossa senhora, muita nostalgia. Cara, de lembrar a música era muito com foda. Com certeza. É muito legal. Foda, até hoje é legal. É, uma coisa que eu achava legal é conforme as meninas foram aparecendo, sabe? Eu tentava de alguma maneira linkar como era a história dos cavaleiros, assim, que começou com o Seiya, apareceu depois de Yogre, depois veio. Sim, cara, eu tive um feeling parecido também quando eu tava assistindo. Sim, é por aí. É, e eu achava muito B10 quando elas juntavam, todas elas, né, juntava as cinco pra lutar e tal. Porque você tinha a Sailor Venus, que era meio, eu tô conta sozinha e tal. E, né, não juntava muito com a turminha e tal. A Serena já conhecia a Mars, né, que ela morava, eram colegas de escola, que tava bem pertinho, não era? Começou com a Mercury. Ah, Mercury, exatamente. Ela já ficava junta, aquela do cabelinho preto, curtinho. Azul. Aí depois veio a Júpiter, né? Que era a grandona, não era? Então, não, a Mars. Primeiro veio a Sailor Moon. Isso, a Mars é do cabelo comprido. Então, a primeiro Júpiter veio é a Sailor Moon. Aí veio a amiga da Sailor Moon, que é a Sailor Mercury, que é de cabelo azul. Isso. Aí depois veio a Sailor Marte, que é o cabelo preto grandão. Isso. Por fim, a Sailor Júpiter, que é a maior de todas e tem o cabelo castanho. Isso, lá no finalzinho apareceu o Trovão, né? Isso do Sailor Moon base, porque depois veio o Sailor Moon R... S. Não, mas nessa Sailor Moon que eu vi, ainda tinha Vênus, que era loira, que tá a última de todas. Sim. Ela apareceu antes da Júpiter, eu acho. Não, ela apareceu por último. Ela apareceu por último no anime, mas se você pegar pela história, ela foi a primeira Sailor a ser recrutada. É, pois é, mas é que a gente tá falando do anime. Então, eu tô falando do anime, criatura. Mas no anime, a loira é a última a aparecer. Então, é porque a lembrança, a memória que eu tenho é dela ter aparecido antes por conta que ela já era Sailor, saca? Acho que ela era atriz, um negócio assim também, ou cantora. Cantora, ah, né? Ah, entendi. Aí ela já, ela já Sailor. Era, mas ela entrou no anime, ela fez umas pontinhas no anime, assim, de passagem, assim, quer dizer. Tanto que ela já era Sailor quando a Serena ainda tava só no colégio antes de ela ser recrutada pela gatinha. Pela Luna. Pela Luna, exato. Era Luna, mas na dublagem era Lua. Lua, Luna. O nome original não, é Luna dublagem, mesmo. Na dublagem era Lua. Uhum, Lua, sim. Por isso não, Luna. Eu fiquei com Luna na cabeça. E uma curiosidade. Cara, o nome do gato que veio com a Sailor Venus, Artemis... Ele é ligado a uma deusa grega da caça, inclusive da lua cheia, das fases da lua. Olha, mas no anime era duas gatas, não era? Não, era uma gata preta e um gato branco. que era o Artemis. Tenho certeza que no anime era macho. O gato. Eu acho que no anime era duas fêmeas. Não, era o macho. Não, era a fêmea, macho. Que era a lua, que era a gata preta. Não, isso eu sei, eu tô falando que o branco, na minha cabeça, do anime, era macho. Era, desculpa. Era fêmea também, era... né? Não, não é. Então, ele era macho. Ah, ok. Uma coisa que eu não gostava na Sailor Moon, me irritava, e aí depois de um tempo começou a ser constante, foi a porra do Tuxedomask. Que cara, isso, velho? Era massa. Não, era muito chato. Eu detestava ele porque eu achava que era desnecessário no anime. Essa história de ter que ter um cara lá pra ajudar lá. Eu acho que elas podiam dar conta sozinhas e ficavam enfiando o cara lá. Ah, sei lá, não curtia. Queria, preferia que fossem só elas. O que me incomodou um pouquinho do anime, assim, que me fez desgostar um pouco dele, não ser um dos meus preferidos, assim, tudo, é porque ele era muito episódio da semana. Saca? Ah, e sim, eu já isso tava... é normal, é. É, e eu já tava muito acostumado no embalo da coisa sequencial, que os animes todos que a gente tava vendo naquela época, né, os que a gente tinha acesso, sim, era tudo sequencial. E o Sailor Moon era aquele assim, se você pegasse um episódio pra ver, pulasse uns quatro e visse mais um episódio, você não perdia muita coisa. Era aquela historinha que começava e acabava dentro do episódio. E um episódio ou outro dava aquele avanço na história. Que era tipo o episódio que a Sailor Mercury aparece, aí passam uns episódios, você pode pular tranquilo, aí vem o episódio que a Sailor Marte aparece. Então, tipo assim, isso cansava um pouquinho o desenho. E ele é longo, né, cara? Não é um desenho curtinho. Um anime curtinho. É, só essa primeira parte aqui, ela tem 46 episódios. Isso sem contar as outras partes. É, não é pouco, não. Pois é. Aí pra você ver um desenho que você não sente que a história tá andando, ele era muito legal, mas era, tipo assim, chegava uma hora que você via que a história parece que não tá andando, sabe? É, pois é, esse tipo de coisa, de conteúdo, o cara pode passar ele aleatoriamente, que alguns episódios, assim, tem uma ligação, assim, tipo, tu não pode botar uma personagem que apareceu agora, lá depois de outro que apareceu depois, e aí tu vai entender, ué, mas como é que aquela ali apareceu agora se ela já tá... Se lá eu assisti um episódio há pouco tempo e ela não tava indo, enfim, esse tipo de coisa não tem como passar. Mas essas histórias do dia é muito chato, cara. Mas na época não me incomodou, pelo menos na Sailor Moon, não. Sim. Porque ela tinha assim, meio que um formato de tokusatsu, né? Porque tinha aquela questão da transformação, tinha a questão do golpe final, sabe? Quem se lembra de Patrine? Sim, Patrine. Todo mundo. Inclusive, Patrine provavelmente vai vir no próximo episódio de Tokusatsu, não é, Edu? Ela já foi mencionada, não? Só mencionada, mas agora escolhida, não. Aí vai, ela vai participar provavelmente dos episódios de Tokusatsu protagonizados por mulheres. Aí vai ter só a Patrine. É. Pelo menos que passou. É, porque se passou. Pelo menos os que passaram aqui no Brasil, né? Até porque eu nem tenho certeza se Patrine é um tokusatsu, mas pode ser. É tokusatsu. Sim, é tokusatsu. Pois é, mas sei lá, não... Sério que aquela máscara transforma ela num tokusatsu, sabe? Pra mim, é que assim, o conceito do tokusatsu, eu sei como é que é e coisa e tal, a gente já discutiu isso muitas vezes. Mas não botar uma armadura, uma roupinha, um colado, uma coisa assim, sabe? Pra mim é uma característica fiel de um tokusatsu. É, tem um gênero lá próprio pra esse que a Patrine faz parte e tudo. Não é nem Metal, sim, Hero, nem o Sentai, que é os mais famosos. É, nem o Henshin também não, né? É, o Henshin Hero, que é o dos Kamen Riders, é. É, também não. Mas enfim, faz parte. Tiara Luna! Bom, vamos para o próximo aqui. E o próximo a escolher o seu... anime protagonizado por meninas é o nosso querido Jorge! Vai lá, Jorge! Opa! Bom, sabendo que vocês vão escolher basicamente os mais famosos por aqui, eu fiz uma leve pesquisa com base do que eu já ouvi falar. Eu trago pra vocês A Rosa de Versailles. Ah, Ele é bem mais antigo. A Rosa de Versailles tá. Mas peraí. É, tem que... Eu acho que de repente não fui bem claro. Tem que ser dos que passaram na TV brasileira e que as pessoas assistiram, né? E passou. A questão é que ele passou lá no Japão por volta do final dos anos 70 e no meio dos anos 80 por aqui. Olha, então passa, bota uma imagem pra nós ver. Um link de uma imagem, alguma coisa. Ó, quer ver? Deixa eu... Como é que é o nome? Repete. A Rosa de Versailles. A Rosa de Versailles. Olha só que interessante esse nome. Aqui, ó. Dei uma olhada a vocês. Caraca, eu tenho quase certeza que eu já vi isso aí. Caralho, eu acho que eu vi também, velho. Então, porque ele é antigo. Ele é um pouco mais antigo do que esses, do que Sailor Moon, do que alguns dos outros que vocês vão trazer. Ele é um pouco mais antigo, porque ele traz a história da Maria Antonieta, que é da família real da Áustria. Ou seja... Caraca, essa mulher parece muito a aquela namorada do Ikki, como é o nome dela? A Esmeralda? Esmeralda. Sim, ele é muito próximo do... Cara, eu tenho quase certeza que eu assisti isso, cara. Quase, eu tô quase falando aqui que eu assisti essa porra. Sim. Pera, só um pouquinho que eu vou assistir a abertura aqui, peraí. Tranquilo. Mas é o que eu digo pra vocês. É um shoujo porque ele é muito aquela questão de um meio que um romance entre duas mulheres. Cara, eu devo ter assistido, mas assim, muito esporadicamente, assim, ó, bem uma vez ou duas, sei lá quantas vezes, mas... É, porque... Não me é estranho, cara, mas... É, ele é bem antigo, entendeu? Por isso que eu falei que ele é lá do meio do... No Brasil passou dos anos 80. No Brasil passou dos anos 80, isso. E sabe por que é muito pequeno? Sabe por que é muito... familiar pra você, Tingu? Sabe quem que é o character design desse anime? Quem? Shin Guaraki. Só o cara que desenhou Cavaleiros do Zodíaco. Então tá, então é por isso, então. Eu acho que de repente ele é mais familiar pelo traço do que propriamente pelo anime mesmo, né? Sim, ele é mais antigo. Mas mesmo... É porque assim, ele tem uma equipe de dublagem brasileira, ele foi transmitido por aqui. Mas é uma história europeia que meio que fez um casal entre duas mulheres, mas como um dos lados não teve um herdeiro masculino, você sabe como é que era a Europa no século XVIII. No finalzinho. Olha aí, do século Edu, XVIII. Vê essa guria aí, ó. Essa guria faz parte do desenho. Vê se ela não parece a Esmeralda. Ou aquela guria lá do que se transforma na Ares. Na Ares? A Ares. Ah, é. A Ares. Né? Lembra também a Mino do orfanato, só mudar a cor do cabelo. Sim, a Mino. Porra. É por causa do Shin Guaraki. Sim. Caralho, é por isso, então. E é um dos animes mais clássicos que teve. Sem contar, além de ser um anime shoujo e que tem as protagonistas meninas... Tem um quê de militar, cara. É quase um Romeo e Julieta, mas com um quê de política europeia do final do século XVIII. Entendi, pô. Caraca. Essa aí eu não esperava, hein? Pois é. Sensacional. Bem, e tu assistiu isso, Jorge? Assim, eu vi alguns trailers e assim... Uhum. Além de ser um dos clássicos, é lindo. Então fica aí, além da indicação, pra todo mundo pegar aí esse anime que simplesmente é muito show de bola. Olha só, vale a pena dar uma conferida aí uma hora dessa. Uhum. Espero que a dublagem seja legal, né? Porque se passou no Brasil, tem dublado, então é só procurar. Sim, tem dublado. Só pra você ter uma ideiazinha, a Maria Antonieta foi dublada pela Eleonora Prado. E Leonora Prado, ela simplesmente foi a dubladora da Sailor Venus em Sailor Moon e da número 18 em Dragon Ball. Caraca. Então, assim, só pelo que eu pude acompanhar aqui da dublagem brasileira, Meu, é um elenco de dublagem simplesmente fabuloso, cara. Temos Hermes, é mesmo, temos Hermes Baroli, velho. Ah, porra, aí só por isso aí já vale o tempo que for pra assistir. Por isso que eu falo pra você, foi dublado aqui no Brasil, foi transmitido aqui no Brasil por volta dos anos 80, daqueles animes antes do boom de Cavaleiros do Zodíaco. Sim. E a história, assim, é um drama muito triste, mas também muito bonito. Caraca, cara, será que tem algum ouvinte nosso que assistia isso aí, Edu? Com cara, certeza do pessoal ser... mais velho. E muito provavelmente olha, você deve ter assistido, Tinglu, só não se lembra. Senhor A deve ter assistido, é. Ah, eu também. Eu não lembro. Eu não lembro da história de tudo mais, mas. O Senhor A com certeza deve ter assistido. O Senhor A pode ter assistido, realmente. O Olavo pode ter assistido. O Rafael, sim, né? O pessoal o... mais velho com certeza já assistiu. Então tá. Mais alguma coisa, Jorge, sobre ele? Olha, se você quiser, eu posso te passar o link da base do anime lá no MyAnimeList. Pra você deixar como curiosidade pros ouvintes. Olha aí, então depois o Jorge vai passar aí pra gente deixar. Então tá. Fica aí ó, a indicação do Jorge. Sensacional. O anime, assim, tem cara de que deve ser show de bola. E é mesmo, viu? Ele é aquele tipo de anime de cunho histórico. É legal pra caramba. É. Que ano é? Que ano é o lançamento dele? Ele é do final, assim, no Japão ele é do final do século, do final dos anos 80, do comecinho dos anos 80. Aqui no Brasil, como demorava... Ele é do começo dos anos 80. É, do comecinho dos anos 80. Isso lá no Japão. Sim. Agora, sim, aqui no Brasil, muito provavelmente, tá entre o meio e o final dos anos 80, que sempre chegava bastante atrasado. Sim, sim. Então tá. Tiara Luna! Eduardo! Cara, então, acho que não é nenhuma surpresa, né? O desenho que eu vou falar é aquele desenho que ao mesmo tempo que é super lindo, é super polêmico, que é Sakura Card Captors. Olha aí, é super lindo, ok, agora super polêmico, por quê? Já porque entra aí que eu quero saber. Então, cara, o desenho, ele aborda uma série de temas muito delicados, assim, pras crianças passa muito batido, mas quando você vê o desenho já um pouco mais velho, que você já, né, tendo um pouco mais noção das coisas acontecendo ali, O desenho aborda alguns assuntos muito delicados, saca? É, O Toya com o Yukito. É, em alguns momentos o desenho deixa entender, e o Clear Card bem mais, que os dois têm um relacionamento. A Tomoyo é apaixonada pela Sakura. Eita porra! Tem uns momentos no desenho ali, uns diálogos entre a mãe da Tomoyo e o pai da Sakura, que dá a entender que os dois já tiveram alguma coisa no passado. Alguma coisa ali. O pai da Sakura ali. E a Sakura? Não, o pai da Sakura e a mãe da Tomoyo. Ah. Sim. Sem contar que também no Cardcaptor Sakura você também tem uma leve desconfiança de um relacionamento homossexual entre o Yukito e o irmão da Sakura, o Toya. É o que eu falei. Onde é que o Jorge estava? Né? Foi a primeira coisa que eu falei. Né, eu tô viajando a maionese, deixa pra lá. Outra questão também que é abordado é uma das estudantes, eu não lembro agora o nome da menininha, das coleguinhas da Sakura, ela tem um affair meio que correspondido pelo professor dela, tá ligado? Sim. Ela deixa muito claro que ela é apaixonada pelo professor. A personagem fala isso com todas as letras em vários momentos da série. E as atitudes do professor em vários momentos dá a entender que ele sabe disso e dá corda, sabe? Não mostra os dois assim, tem uma cena de romance dos dois ali, coisa e tal. Eles tiveram todo o cuidado pra não deixar nada explícito. Mas isso é abordado dentro do contexto do desenho. Sim. Sabe? E é muito bonito a forma como isso tudo é tratado. Por exemplo, tem um momento em que a Sakura, ela tá... já quando o Shoran já apareceu, os dois já estão, né, já percebendo que gostam um do outro e tal. Tem um diálogo da Tomoyo com o Shoran, que o Shoran meio que pergunta pra Tomoyo, né? Ele fala com a Tomoyo, você gosta mesmo da Sakura, não é? E tal. Ele não pergunta se ela ama, ele pergunta se ela gosta. E a Tomoyo, ela fala, não, eu gosto muito da Sakura. Por isso é mais importante pra mim ver ela com alguém que ela fique feliz do que qualquer outra coisa. Como quem diz assim, eu gosto da Sakura, mas eu prefiro que ela fique com você, se é isso que vai deixar ela feliz, do que tentar qualquer coisa. Porque isso vai ser o suficiente. Que idade tem a Sakura nesse anime? 10 ou 12 anos. Por aí. E aí os caras querem abordar, gosto, não gosto, fique, não fique. É por isso que é polêmica essa porra. As crianças têm que estar preocupadas com brincar, cara. Com 10, 11 anos, vamos brincar. Catar cartinha, essas coisas. Cara, mas é o natural da idade isso, saca? Não é abordado... Na natural era jogar bola, não queria nem saber de menina. Também, cara, mas eu tô dizendo assim, não é abordado de forma, tipo, imposta, tá ligado? É tipo... Não, lógico que não, tudo mas tudo foi acontecendo dizendo... dentro da série, você vai vendo que é tipo assim, à medida que os personagens vão amadurecendo, as coisas vão acontecendo, sabe? No começo era muito isso, era tudo muito brincadeira. Caçar cartas pra Sakura e pra Tomoyo era brincadeira. Era um motivo pra Tomoyo fazer roupa pra Sakura. Não sei o quê. Quando porque a série, ela dura, me parece que 3 anos. Porque se passam 3 vezes a virada de ano durante a série. Sabe? Que tem um episódio lá que acontece na festividade de fim de ano. Uhum. Então são 3 episódios diferentes. Então, parecem que se passam 3 anos. Então, a Sakura começa ali com 10, 11 anos, ela termina com 14, 15 anos, tá ligado? Mais ou menos nessa idade. Então, tipo assim... Ah, mas isso tu tá deduzindo, porque ela não muda... São 70 episódios. Só pra vocês terem uma ideia, são 70 episódios. Não, mas dentro da história tem essa passagem. Ela não... Tipo assim, ok, o desenho não cresce, não passa aquela passagem de, né, que você vê a criança e o adulto. Não tem essa discrepância, não. Mas você vê que os personagens vão amadurecendo nas suas condutas, nos seus diálogos, entendeu? Você vê que a Sakura, quando começa o desenho, ela tem aquela quedinha platônica pelo Yukito, aquela paixãozinha, né, que é o amigo do irmão, que é o cara mais velho, não sei o que, aquela coisinha típica dessa cultura retrocessa, assim, digamos. De antigamente, da paixãozinha de coisa de criança mesmo, saca? Tanto que ela mesma fala, não sei o que, ela não tem aquela coisa de namorar, de não sei o que, de coisa e tal. É aquela coisa bem infantil mesmo. Ela quer agradar, quer estar perto, entendeu? Quer ver o cara feliz, não sei o que. Tanto que ela faz o almoço e chama ele. Não porque ela, não sei o que, tudo é, tipo... aquela coisa platônica mesmo. A ideia de você estar com quem você gosta. Mais tarde, quando ela começa a perceber o que é gostar de alguém de verdade, é com o Shoran. E aí, quando isso começa, ela fica totalmente confusa. Ela fala, pô, o que é isso? Eu gostava de Yukito, mas o que eu sinto pelo Shoran é diferente. E o que eu sentia pelo Yukito eu continuo sentindo, mas eu sinto isso pelo Shoran. E sabe, então tem todo esse... E é muito, assim, esse diálogo, assim, e é muito bonito a forma que é tratado isso. Não é feito de forma forçada, de forma grosseira. É aquela coisa bem infantil mesmo, sabe? Aquele olhar bem de criança do mundo, da situação, das coisas. Cara, Sakura é um anime muito lindo, cara. É muito bonito a poesia do desenho, sabe? A ideia que as meninas da Clamp quiseram passar com a ideia ali pro roteiro e tudo mais é uma coisa muito bonita, saca? Que o Clear Card, que é a continuação agora mais recente que a gente citou lá no começo, que já traz essa mudança. No Clear Card, você já não tem esse ar infantil nos personagens mais. Já é isso que eu quis dizer aquela hora, já é um ar mais juvenil. Então eles já tratam essas coisas. Enquanto no desenho original ali, essas coisas surgem e fica a dúvida, o que que é, por que é, sabe? Bem da puberdade mesmo, de quando você é criança e você começa a abrir os olhos pro mundo adulto, você começa a ver o que que tem no mundo adulto, assim, sem aquela inocência de criança. O desenho aborda muito dessa forma a temática, sabe? Dessas coisas. Os personagens, assim, eles abrem os olhos que tem um mundo de adultos ali, mas eles não estão vendo aquilo como um mundo de adultos, eles estão vendo ainda com um olhar de criança. Mas eles já estão cientes do que está acontecendo. Tanto que toda a preparação da Sakura para no final ser julgada pelo Yui, né, o juiz lá, o guardião das cartas Clow, o papel do Yui era justamente julgar se a pessoa era digna ou não de ter o poder das cartas Clow ali. A Sakura passa todo esse amadurecimento para chegar no julgamento do Yui. Porque o julgamento do Yui não é uma questão de quem sabia usar melhor as cartas ou não. O julgamento da Sakura tem que entender as cartas, tem que entender o sentimento do Yui, entender o sentimento do Kerberos, entender, tipo assim, as cartas Clow não são uma ferramenta, tá ligado? Elas têm emoções próprias, têm sentimentos próprios e coisa e tal. Tem toda a intenção do Mago Clow quando fez as cartas. Então, que é justamente o que é abordado quando a Sakura começa a ter a rivalidade ali com El, né, com Ariel, né, que o Ariel já começa a ir ajudando a Sakura a transformar as cartas Clow em cartas Sakura, justamente por conta disso, é aquele amadurecimento da personagem. Ela tava caçando, era uma brincadeira, ok. Daquele ponto em diante ali, o desenho já dá uma leve mudança, a Sakura já não é uma criancinha mais, ela já não tá só brincando com as cartas ali, ela já tá, tipo assim, as cartas dependem dela, ela tem que fazer aquilo pra que as cartas literalmente não morram, sabe? Então o desenho tem também essa profundidade dramática, assim, essa coisa adulta, essa coisa mais sombria, só que dentro dessa visão infantil, muito bem colocado, muito bem encaixado, sabe? Sakura é legal demais, cara. Quem não viu ainda, veja. Pelo amor de Deus, veja. Porque o desenho é muito bom. Com certeza. Eu assino embaixo. Tiara Luna! Então, já foi aqui a primeira rodada. Vamos para uma segunda rodadinha aqui de animes. Agora sortidos aí. Edu, lembra mais algum, Edu, que tu assistiu? Cara, como não lembrar de Guerreiras Mágicas de Rei Art. Bomba, realmente. Nessa vida tudo é fantasia, qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que ter um sonho pra viver. Cara, que desenho fera, velho. Só teve um defeito esse desenho pra nós, na nossa época. O SBT. É. Porque ele passava naquele estilo Dragon Ball. Num dia, você via no sábado o episódio 5, no outro sábado você via o episódio 10, aí no outro sábado você via o episódio 8. Caralho. E era aquela salada, sabe? Eu fui entender a ordem do desenho certinho depois da era da internet, que eu baixei o desenho completo. Falei, agora eu vou ver na ordem certinho. Mas a primeira vez que os desenhos eram passados, Edu, eles eram na ordem certinha, Edu. Dragon Ball, acompanhei a ordem certinha a primeira vez que passou. Depois, o que não foi o aí caso. Era cagado. Então, não foi o caso de Guerreiras Mágicas não foi não. O caso, é. Não foi ele cara, realmente né? Passou fora de ordem no SBT. Uhum. Ixi, sabe? E outra, tanto que eu lembro. Tanto que a série ela foi extremamente repetida, sendo que o próprio anime ele só tem 20 episódios da primeira fase. É, então eles faziam aquela coisa de reprisar fora de ordem, no sortido ali no aleatório, né? Põe ali. É, ligar a playlist na reprodução automática aleatória. E deixaram, sabe? Se você pegar, por exemplo, os animes das duas épocas, você tem 49 episódios. Quantas vezes essa bichorra não foi repetida? Sim, cara. Não, e outra, é, como ele foi repetido fora de ordem, eu lembro que a trama do desenho é o seguinte: são três amigas estudantes que estavam fazendo um passeio da escola lá na cidade de Tóquio, elas foram na Torre de Tóquio. E aí, quando elas estavam lá na torre, dá um imenso clarão e elas são transportadas para o mundo de Zephyr, que é um reino mágico lá onde existe magia e existem monstros e demônios e a coisa toda, então um reino de fantasia. E lá elas descobrem que elas foram escolhidas como guerreiras mágicas para salvar o reino de Zephyr. E aí começa a jornada das três, em busca dos armamentos delas, né, de despertar os poderes mágicos delas como os guerreiras, para poderem enfrentar lá o cara do mal lá, que é o antigo assessor da rainha lá, que ficou do mal. Uhum. E aí, o que que acontece? Nessa jornada delas, tem um dos poderes que elas adquirem lá, são o poder dos gênios, que são tipo uns mechas, que elas conseguem usar lá, cada uma tem um. E aí, tipo, rola, são uns 3 ou 4 episódios, só elas despertando os gênios, que não acontece tudo de uma vez só. E o legal, sabe, que esses, e o legal que esses gênios funcionam que nem os Zords de Power Rangers. Eles podem Sim. lutar separadamente, mas eles se juntam. Se juntam e formam um Megazord, que é mó foda. Que é o Rei Earth. Caraca, eu não faço ideia do que vocês estão falando, cara. Eu assisti, assim... dois episódios, assim, eu não gostava das Guerreiras Mágicas de Rei Earth. Pois só, é, só que... do nome gostava. Classe, é, cara, classe, o desenho, ele fica... Nossa, o desenho, ele fica muito filé depois, cara. Oh. Ele começa meio bobinho, muito cômico, né, muito cheio das piadinhas, a mocona e tal, mas depois ele fica bem, bem mais sério, assim, mais pesado. E outra, é primeiro, mais um Clamp. Né? Ah, eu sou suspeito pra falar, porque todas as minhas indicações de animes, quando forem nessas temáticas, assim, vão ser Clamp. Porque eu sou muito fã da Clamp. Segundo, as meninas mandam demais. Segundo, os nomes das meninas são de acordo com os elementos ao qual elas representam. A Lucy, que o nome original é Hikaru, significa luz. Por isso que ela utiliza o poder do fogo. A Marine, que no original se chama Umi, é o poder da água. E a Anne, que o nome original é Fu, significa o poder do vento. E, caraca. E é muito legal porque elas têm mais de um golpe também, né, cara? Você tem a Marine, o primeiro golpe dela, que é o dragão marinho, né? Que ela, e cada uma tem uma arma, aí depois a arma evolui, e cada uma tem uma magia, que depois a magia também evolui. E depois elas despertam os gênios, e os gênios se fundem no Rei Earth, que é o Megazord. Só que, qual que foi o problema? Você tá vendo um belo episódio, tranquilo, elas acabaram de despertar o segundo poder da espada, as espadas evoluíram e coisa e tal. Quando vê, fica umas 2 semanas sem passar o episódio, né, a gente piolinho ali no sábado, assistindo e coisa e tal, não passa o episódio. Quando volta, passa um outro episódio, já passa um episódio da segunda temporada, já aparece a Lucy dentro do gênio dela, o pessoal querendo ir pro espaço, não sei o que. Eu falei, que isso, velho? O que tá acontecendo? Não sei o que e tal. Aí, umas duas semanas depois, aí passam uns dois episódios, assim, na sequência, digamos assim, que é pra frente desse. E depois voltou lá, num episódio antes dela serem despertada a espada de novo. E aí, depois, chegou no episódio da espada, e aí deu a sequência de novo. Aí depois deu aquele pulo de novo, depois voltou num pedaço de novo atrás, e coisa e tal. E aí é onde o desenho ficou complicado de você entender. Porque num momento elas estão descobrindo poder, no outro momento elas estão super turbinadas voando no espaço, sabe? Aí tipo assim, uai, tava num reino de fantasia, agora já virou Gundam. Como assim? Foi essa transmissão do SBT de maneira falha que fez com que muita gente que assistiu anime na época, por exemplo, você, Team Blue, não gostasse por não entender a história. É, talvez. Talvez porque se você pegar pra assistir é hoje, aí você. Eu acho que você vai gostar. Sim, cara. Tem muita coisa. Assim, ele tem uns momentos que a zoação é muito extrema. O desenho é muito EBR, sabe? Você lembra, Tim Blue? Mas por conta da dublagem ou do... Não, não. Do anime por conta mesmo. Do estilo japonês mesmo. Você lembra do Samurai X, quando o Kenshin ficava com o olho de gatinho, então ficava em miniatura, aquelas coisinhas de... Então, no Guerreiras Mágicas isso é em exagero, saca? Mas quando entram as cenas de combate, não. O desenho é tipo One Punch Man, saca? Tem aquele ar caricato ali o tempo inteiro e quando chega nas cenas de combate é como se o desenho mudasse. Sim. Aí já o traço é mais rebuscado, é mais liso, bem mais feito, a iluminação mais colorida, mais dinâmica. E aí acaba o combate e volta para aquela cor meio pastel, o traço mais rechonchudo, mais cheio de piadinha e coisa e tal. Mas é muito legal, cara. Quando eu peguei pra ver a trama completa, na sequência, tudo certinho... Aí fez todo anime, sentido, não foi? Né? Todo sentido e, cara, tem aquele traço, aquela marca típica da Clamp. O legal do desenho são os acontecimentos entre os personagens, sabe? A história, não, ela não avança naquela coisa, assim... Ah, ali tá o inimigo, vamos lá, bate nele, o cara caiu, você olha pra frente, ah, agora o desafio é aquele lá na puta que pariu, vamos pra lá. Não, o anime ele vai aquela coisa assim, pô, no primeiro episódio você já tá vendo qual que é o final que você precisa chegar. E aí você tem toda jornada pra você chegar lá. E você vai vendo como que todo mundo vai amadurecendo, vai mudando, vai crescendo, vai ficando diferente, vai, sabe, evoluindo... pra estar pronto pra chegar naquele ponto. E a Clamp faz isso com muita maestria, cara. Eu acho que esse é o traço mais marcante delas, assim. É essa capacidade de você colocar o personagem literalmente zero, né, do nada, e você mostrar ele chegando lá no topo, lá no máximo e tudo. Tipo assim, tudo que ele precisou atravessar pra chegar naquele ponto. E o personagem fazer valer a pena. Tipo assim, não, minha jornada tem que valer a pena, eu tenho que fazer a merda acontecer. Filhote, sabe qual que é a curiosidade? Isso daí vem fonte direto lá do Japão, tá? Abraço, Dan. Abraço, Dan. Meu, Clamp, pra lançar lá no Japão, demora horrores, cara. De horrores como assim, entre uma obra e outra ou entre um capítulo e outro da obra? Entre um capítulo e outro da obra. Só não é pior do que o Togashi. Togashi é o do Evangelion? Togashi é do Yu Yu Hakusho. Ah, cara, eu acho que o do Evangelion é pior, porque ele escreveu até um pedaço e passou uns 5 anos ele escreveu mais um capítulo e até hoje parou nesse aí. Então, mas isso daí é hiato, é normal. O que eu tô falando é, por exemplo, você lança um capítulo. Depois de duas, três semanas, depois de um mês, dois, três, vem outro. E assim vai indo. Pergunta pros fãs de Hunter x Hunter pra ver o que acontece. Ah, eu já, pois é. Já ouvi falar isso mesmo. Porque Hunter x Hunter também é do Togashi. Sim, e é muito bom também. Sim. Aí... Era melhor se acabasse. Né, falar isso lá pro Togashi, então, né? Então, no... E as Guerreiras Mágicas é assim também? Então, Guerreiras Mágicas, na época, eu não sei se foi. Mas o Clamp lá no Japão é assim. É isso aí, Edu. É isso aí, cara. Se... Aí, Timbaland, aproveita a oportunidade, cara. Se na época você não curtiu por conta disso, veja hoje, porque tem muita coisa legal, cara. Tem magia. Rapaz, hoje eu não consigo assistir nem Dragon Ball Super. Eu vou conseguir assistir isso aí. Ah, mas, velho, Dragon Ball Super tem quantos episódios lá? Tem beirando 100 episódios. O Guerreiras Já Mágicas. Passou de... do 100. É, Guerreiras Mágicas de Reiert é pouquinho. É 40 e poucos episódios, tudo. Não chega nem a 50. É. Olha aí. As duas temporadas juntas. Começo, meio e fim. Beleza. É pouquinho. Olha aí. Então tá e bom. Outra. Já ouviu falar daquela regra dos 15 anos? Pois bem. Ah, sabe? É porcaria anime... essa regra aqui no MachineCast, a gente não usa. E a gente não gosta dela. Não, mas assim, o que eu quis já dizer tem, é olha, que eu acho que isso anima... aí não é mencionado desde o episódio 30, eu acho, 30 e poucos. E aí olha o Jorge me ressuscitou a porra dos 15 anos aí. Caralho. Não, mas o que eu quis dizer é que a animação de Guerreiras Mágicas envelheceu muito bem, obrigado. É Clamp, né, cara? Clamp é genial. Hashtag paga o pau pra Clamp. Edu, não adianta nada você ter uma história foda pra caramba, como é o caso das histórias da Clamp, se o estúdio que fez Guerreiras Mágicas também não fosse bom. Sim, é verdade. Concordo. Então vamos lá. Jorge, qual é o próximo, Jorge? O meu próximo que eu trouxe, inclusive, é outro de pesquisa, como os famosos vocês trouxeram. Eu trouxe aqui para vocês Hasta no Nadia, ou Nadia de Amanhã. Nadia, tanta magia no olhar. Nadia, revele o seu querer. Procurar a porta do amanhã e seu destino encontrar. Sensação que pode entristecer. Basta um sorriso e tudo irá mudar. E assim o que é sombrio vai desaparecer. É o caminho que nos resta trilhar. Sobre o amanhã ninguém mais pode prever. E se quer saber o que é no futuro, um novo dia deve lhe mostrar que vai chegar o seu momento. Esse daí, ele é do comecinho dos anos 2000 e ele só passou na TV a cabo mesmo, não teve jeito. Mas ele foi dublado. Passou no Animax. Sim. Tanto que assim, ó, quer ver? Eu vou mostrar aqui a imagem pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Ó, Hasta no Nadia, é isso aqui. Esse daí eu vi a abertura, meu, por mais que seja do começo dos anos 2000... Ele tem um quê daquelas animações dos anos 90. E, assim, é uma espécie de... É uma órfã que foi criada próximo de Londres. E aí os pais ficaram doentes e todo o resto. E aí ela entra numa jornada pra poder achar a mãe dela. É um pouco triste também, mas também é muito legal. E a animação, até eu achei a abertura... Jorge, tá falando drama hoje, hein? Eu tive que fazer pesquisa, né, velho? Eu sabia que vocês iam puxar Sailor Moon, Guerreiras Mágicas. Eu até poderia puxar Love Hina, né? Mas Love Hina não é shoujo. É, e não é protagonizado por menina, né, cara? Porque o protagonista é o que? É Keitaro? É o Keitaro, exatamente. Não sei. Ó, eu tô mandando aqui pra você também, Tim, o link da abertura de Hasta no Nadia. Já vi, já. Não, e assim, esse eu não assisti mesmo. Esse, Esse não, é, esse com certeza você... Não, e que assim, é aquele shoujo, é aquela história protagonizada por uma menina... E ser bem assim, 3 por 1 real, e nem é antigo essa porra, é 2003. É, ele não é antigo, ele é até um pouco mais novo do que esses que a gente falou aqui. Bem mais. Não é que é 3 por 1 real, ele também é um dos... É sim, cara. Mano, ele é um dos medalhões. Se você for procurar na internet sobre os shoujos que mais fizeram sucesso em meados dos anos 90, Nadia aparece em todos eles. Mas como ele tem meados dos anos 90, se é a porra de 2003? Então, se você pegar o original dele, do mangá, é do final dos anos 90. O anime que foi feito no começo dos anos 2000. E aí? Então, o que acontece, assim, ela é uma menina muito alegre, né, que ela foi criada num orfanato perto de Londres, e aí depois que ela pensou que os pais dela estavam mortos, aí depois do aniversário dela de 13 anos, ela descobriu que a mãe dela estava viva. Eita. E aí ela foi atrás para poder procurar a mãe dela. Mas aí não é um anime assim com inimigos e coisa e tal. Até pode ter algumas pessoas ruins, mas é um anime assim de aventura. Sim, é um anime de aventura em que a própria Nadia, ela corre atrás da mãe dela, tem os amigos dela e todo o resto. E, claro, vai ter os desafios, vai ter o vilão, entendeu? Mas é aquela coisa mesmo de... É aquela coisa de shoujo. Se você não tem um vilão propriamente dito, a vilania cai pra situação. É, exatamente. É. Que era o caso do Pequeno Príncipe, que a gente falou no cast dos desenhos lá, né, Edu? Sim. Né? Tiara Lunar! Ação! Bom, eu acho que é isso aí. Eu fico devendo, porque eu não assisti... Basicamente, muitos desses animes aí, TV a cabo, ou de alguma outra maneira, assim, eu assisti os que davam na TV aberta, e eu só lembro realmente de ter assistido muito Sailor Moon, pouco de Sakura Card Captors, passado por cima das Guerreiras Mágicas de Rei Earth, e esse do que o Flávio, que o Jorge falou no início ali, eu tenho uma leve lembrança, assim, mas Edu... Tu tem algum, assim, que tu gostaria de mencionar, assim, que tu lembra alguma coisa, só pra ficar marcado aí, a lembrança? Cara, só pra deixar marcado, porque eu só vi, acho que 4 episódios que tinha numa fita VHS na locadora lá da cidade que eu morava. Pô, mas eu isso tinha muito, hein? É, e eu conheci mais a história mesmo pelas revistas Herói, do que pelo... desenho em si, porque eu só vi dessa VHS. Pois é, tinha muito disso da gente pegar, assistir as fitas VHS e depois ficar sem saber o que acontece. Aconteceu isso comigo com aquele Mortal Kombat, aquele da animação, que eu comprava as VHS. E aí depois de muito tempo foi passar na TV. Isso, e mesmo assim também o desenho foi cancelado, então... Bem cancelado. Ele realmente não tem fim. Então... Não tem. É, o fim que a gente sabe, mas não, né? Não, só não passa. Ali o que eles queriam dar no desenho a gente não fica sabendo. Né? Eu lembro, Edu, que o Liu Kang nesse animação aí tinha a voz do Seiya. É mesmo, né, cara? Caramba! Olha só. Ai, ai, ai. Mas então, cara, eu queria deixar aqui a menção honrosa de A Princesa e o Cavaleiro. Que... É um anime bem antigo, eu acho que é dos anos 80, vou procurar isso aí. Talvez mais antigo, que conta a história de uma princesa, que eu não me recordo o nome, que não me lembro a treta também, não sei o contexto. Caraca, da treta, eu porque eu só vi também, uns... Viu, não viu? Eu sabia. Eu vi por causa do traço, é um traço muito parecido com o Kimba. Sim, porque é o do Osamu Tezuka. Sim, exatamente. Saca, a Princesa e o Cavaleiro é do Osamu Tezuka. E esse o D'Artagnan? Não sei. Eu vou procurar aqui. Eu sei que outro personagem dele que eu sei que é famoso é o Astro Boy. Ah, sim. Sim, o Osamu Tezuka é só o deus do mangá lá no Japão. Sim. saca? E... aí o que que acontece? Eu vi na VHS os episódios, saca? Então, o que eu lembro dos episódios que eu vi é que a personagem principal era a princesa e por alguma treta ela tava vestida como cavaleiro. Ela tava se disfarçando de cavaleiro porque eles não podiam descobrir que ela era princesa. Então ela tava fantasiada lá de menino. E pouca tinha um personagem lá que sabia que ela era, na verdade, a princesa e tava tentando ajudar ela e tudo. E ela tava numa cidadezinha lá e tal, e ela tava tendo que fugir do tipo uns guardas, uma milícia lá, alguém que tava perseguindo ela. E aí eu lembro que ela teve que fugir, coisa e tal, aí teve uma cena lá que ela montando cavalo e tendo embora da cidade, o pessoal seguindo ela de cavalo. Aí ela entra na floresta pra poder tentar despistar do pessoal e tudo mais. Só que eu não lembro muita coisa, sabe? Tipo, os nomes dos personagens e tal. O contexto da história, eu lembro que eu li nas revistas Herói. Mas eu não lembro exatamente qual que é a ideia do desenho e tudo. Só sei que é um desenho que quando eu vi eu gostei muito, cara. E achei muito legal essa ideia do dela estar vestida como um menino e coisa e tal. Porque foi mais ou menos na mesma época do Mulan. Isso, do Mulan da Disney. E, né, e Mulan é essa história, né? A Mulan se veste como homem pra participar na guerra no lugar do pai dela e coisa tal que tava ferido. É, isso aí tudo é baseado em muitas fatos história reais, real, né? Sim. Muitos fatos reais, tanto pra conflitos, assim, de guerra e coisa tal, quanto na arte também, pra ser aceita, as mulheres usavam pseudônimos masculinos também, né, Du? Sim, sim. É, só que o que que acontece? Naquela época eu não tinha noção dessas coisas, saca? Não, é. Eu fui conhecer, né, que já existiu na história e tudo, com Mulan. Aí na locadora eu vi a Princesa e o Cavaleiro, quando eu vi eu achei muito legal a ideia, sabe? E o desenho é muito legal, cara. E é obra do Osamu Tezuka, né? Um desenho de personagem protagonista menina aí do Osamu. Ganhou... respeito comigo, hein, filhote? Uai, bacana. Se tal o Samu Tezuka, putz grila, cara, você ganha meu respeito. Um anime que eu gostaria de fazer uma menção honrosa aí também, que protagonizado por menina, que é Ghost in the Shell, né, cara? Ghost in the Shell, cara, putz. Que é aquele anime do fantasma do posto de gasolina. Exatamente, cara. Fantasma na concha. Esse aí eu só tô citando. Posso falar que nós temos episódio? Eu tô citando mesmo, porque eu não assisti nem o anime nem o filme. Que pra mim é. Posso falar que nós temos episódio? Olha aí, pode falar. E com certeza esse não vai ser copiado. Porque o anime 3 por 1 real, Cyberpunk aí. Oh! Você tá doido, cara. R$3 por R$1. Vamos tirar o Team Blue da chamada de novo e eu encerro o cast por aqui, não tem problema não. É? Mas Jorge, vai lá, cita aí, fala do episódio que tu tem do Ghost in the Shell e em seguida já fala aí a tua menção honrosa. Beleza, eu tenho pelo menos duas menções honrosas. Eu já vou falar do episódio de Ghost in the Shell que a gente fez no nosso episódio 63, que aí foi inclusive um negócio que a gente fez antes do filme lá, estrelado pela Scarlett Johansson, ser lançado. Já evitando o hype, esse negócio de hype. Não, a gente aproveitou o hype, justamente. Ah, porra! Ah, não, justamente o contrário. Pô, Flávio, pro Jorge, que decepção. E assim, a gente também aproveitou, porque assim, além de ser uma mulher super forte, a Major. É, a gente lançou ela no na campanha podcast é delas do ano passado. Foi legal pra caramba, meu. Aí, agora, as duas menções honrosas que eu tenho são os Slayers. Você nunca vai ver uma maga tão filha da puta quanto Lina Inverse. Ela é a protagonista. Eu acho que eu vi um episódio desse desenho na Band, na época que tava passando na Band. Sim. E só pra o vocês... desenho é muito politicamente incorreto, velho. Com certeza. Qual é que é o nome do desenho? Slayers. Slayers. Só pra vocês terem uma ideia, sabe quem que é a dubladora da Lina Inverse? A nossa querida Letícia Quinto. Preciso falar mais alguma coisa? Não lembro de nome, eu não sei quem é a Letícia. Letícia Quinto, é a dubladora da Saori, meu caro. Opa, aí sim. Oh, Edu, fala o nome, digita o nome desse anime aí pra mim aí, pô, que tá difícil. Pera aí, eu te passo ali aqui o link. Eu já busquei todo o link aqui. Pode pegar. E cancela a transmissão de tela, porque isso aí diminui a qualidade do áudio. Ah tá, foi mal. Esqueci. Aí o que acontece? Também nós fizemos um episódio sobre Slayers. Nossa, que anime 3 por 1 real, cara. Porra, e a gente também fez um episódio sobre Slayers, foi o nosso episódio 77. Meu, foi um dos animes mais engraçados que eu assisti pra poder gravar, mano. Foi muito foda. E a segunda menção honrosa, lembra que você me perguntou se eu tinha mais algum anime shoujo no começo do episódio, que era mais novo? É. Eu cito Flying Witch. Que basicamente é assim, 90% do elenco é só meninas, pouquíssimos meninos no elenco, e é a história de uma menina que tá estudando pra ser bruxa das melhores, e a irmã dela é uma das melhores, inclusive, só que ela não tem senso de direção. Quem se lembra de Rama Meio vai ver o Ryoga na nossa querida Makoto Kowata. E assim, a história é engraçadíssima, é curtinho, são 12 episódios. E pra variar, nós temos episódio sobre, né? Episódio 83. Caraca! Final de cast, só jabá. Quando chegar na hora do jabá, não vai ter mais nada pra falar. Opa! Né? Se ainda duvida que não vai ter, opa, aqui é jabá estilo metralhadora, cara. Episódio de jabá. Jorge é da escola lá do Bob, do Diogo Bob e do Tim Blue. Ai, ai, ai. É, Diogo Bob foi um bom sensei. Então tá. Certo, pessoal, vamos terminando aqui esse cast sobre os melhores molho shoyu, né? Então, vamos agora, chegou a hora das despedidas e as considerações finais. Eduardo! Cara, quando o desenho tem uma história bem contada, tem uma arte bem elaborada, um conjunto da obra bem feito, não importa se é mulher, se é homem, se é demônio, se é anjo, se é branco, se é preto, o negócio é bom. E tá aí, ó, um monte de desenho com mulheres bacanas como protagonistas e provando que não precisa ser só machinho fazendo como protagonista pro desenho ser bom, não. Pode arremessar a Tiara Lunar, sim, que é bacana. É? E não precisa de Tuxedo Mask pra atrapalhar. É, só dessa vez eu concordar. Olha o Hans do Tuxedo Mask aí. Jorge, muito obrigado por ter comparecido aí, disponibilizado o teu tempo pra gravar conosco, cara. Fica aí agora o espaço para as considerações finais e aquele jabazinho maroto que eu vou cortar, deixar só um quarto. Já fiz jabá de montão. Finalzinho do cast foi mais jabá do que o resto. Mas enfim, primeiro de tudo, eu agradeço por vocês terem me convidado de novo pra fazer parte aqui do Machine Cast. Machine Cast é parceiro, amigo de coração aqui. É um dos que ajudou o Anime Sphere desde o começo. E, assim, você que gosta de animes, mangás e cultura japonesa em geral, inclusive que em breve a gente vai ter aí a cobertura do Festival do Japão que ocorreu esses últimos dias aí, é só vocês dar um pulo lá em animesphere.com.br. A gente tem página no Facebook, perfil do Twitter. A gente, inclusive, agora tem canal no YouTube, cara. Olha, essa aí eu não tava sabendo, hein? Pois é, uma das últimas novidades. Já sabia, olha só, sabia da namorada, mas não sabia do canal. Aí. Pois é, olha a gente tá com um canal do YouTube em que eu postei, inclusive, alguns vídeos que eu fiz da cobertura do Anime Friends desse ano, cara. Caraca, aí sim. E a gente também vai fazer alguns videozinhos, vez ou outra, pra poder postar as notícias que ocorrem por aí. Olha aí. Muito bacana. Olha aí, aproveitando o hype, aproveitem que vão entrar no canal do Jorge e invadam o canal do MachineCast, também que tá ativo, né, Edu? Opa! É isso aí, cara. Vai lá dar uma conferida lá nos gameplays nostálgicos lá, que tem umas coisas bacanas e muito bom humor. E a edição do Team Blue. Olha aí. E outra coisa, aproveitando aí a deixa do Jorge, logo novidades lá no Pode Brisar, né, Edu? Oh. É, rapaz, tem coisa nova chegando aí, tá um projetinho bacana aí no forno, novidades, o que será, o que será? O que será? Vai demorar um pouquinho, porque a gente tá ajustando, né, dando aquela lapidada, porque a gente não quer que saia assim, tipo que nem o Jorge, assim, antes de nascer. Ah, qual é? Ai, ai, ai. Então tá. Acho que é isso então. Vamos nos retirando aqui, vamos encerrando por aqui. E eu gostaria de perguntar assim pro nosso querido Edu. Edu, será, Edu, que vai ter leitor de e-mails e comentários? Será, cara? Rumores dizem que acabou. Acabou, né? Ou vai acabar. Será? Né? Ou vai acabar. Ou vai acabar. E aí? Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Junto aqui comigo, Team Blue! Fala aí, Team Blue! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. E aí, Edu, ó, não acabou a leitura de e-mails, veja você. Né, cara? É aquele caso. Prometer, ninguém é obrigado, mas cumprir é uma obrigação. Então, prometemos que se tivéssemos e-mails seriam lidos e estamos aí para fazer a leitura. Olha só. E já vamos começar de cara aqui com um e-mail do Richelle Ítalo, que acompanha a gente lá pelo Facebook, pelo grupinho do Telegram. E ele já manda aqui um e-mail de elogio e reclamação, cara. Olha Eita, só. Temos... Olha só, isso que eu... Temos... é isso que eu tô falando. Temos reclamations. Isso aí. Ele fala aqui o seguinte. Olá, pessoal. Olá. Olá. Antes de mais nada, desculpa nunca ter enviado um e-mail, pois ouço há tanto tempo o MachineCast. Ok, tá perdoado. Ah, então a reclamação era nossa, então, no caso. Né? Seguinte, quanto a elogios, o e-mail não se refere a nenhum em específico, pois eu sempre curto todos os episódios, pelo simples fato de realmente parecer uma mesa de conversa bem natural. Sem aquele ar forçado, acho realmente legal, tanto que o Machine é um dos podcasts que ainda mantenho no feed, pois sempre manteve a sua essência. Quanto à reclamação, senti uma falta do Jaspion ser mais mencionado no episódio 104 sobre a manchete. Não sei pra vocês, mas pra mim foi o mais marcante da época do canal. Um abraço e segue Machines. PS, bora jogar um Bombermanzinho depois. olha aí. Bom, olha aí. Sobre o Jaspion, que nem o Edu já respondeu pra ele no grupo, inclusive, que ele reclamou também nos grupos, no grupo do Telegram, né, Edu? Nós já falamos do Jaspion muito lá no episódio 7, aliás, no episódio 8, né, dos Tokusatsu, a parte 2, e no episódio 30 e... Puxa vida, não é 30, me fugiu agora, eu vou procurar pra não ficar devendo, se tiver alguém ouvindo vai querer ouvir, né, no episódio que o Danilo gravou comigo e o Nils, obviamente, né, 30 fatos dos Tokusatsu, episódio 75, a gente falou bastante do Jaspion lá também. Então a gente não tinha muito mais o que falar, assim. Aliás, a gente não aprofundou nada muito daquilo, de tudo aquilo que a gente já tinha mencionado, até porque não faria sentido, né? Exatamente, pra gente não ficar enchendo linguiça com coisa já falada, a gente deixou espaço pra falar das outras coisas da TV Manchete. Pois é, sem falar do Jaspion, olha o tamanho que ficou o cast. Imagina se tivesse falado do Jaspion. Eita! Né? E, Tim Blue, temos aqui um e-mail que eu encarecidamente gostaria que você lesse, especialmente esse. Uhum. Porque eu acho que ele foi direcionado pra você. Então sabe. Vamos lá, então. O e-mail é do William Floyd. O assunto é I Win. Olha só. Ele diz o seguinte. Fala, seus lindos. Só estou mandando e-mail para dizer que eu estou vencendo. Cast of Tretas. Leitura de e-mails. Abraço. Floyd. Só que aí eu acho que entra agora um combo breaker na estratégia dele, porque os e-mails estão aqui, ó. Não acabou. Ele pode ter estalado o dedo e conseguido tirar um, mas o outro sobreviveu. Olha aí. Só agora ele viu que o Cast of Tretas acabou. Meu Deus, hein? Demorou, hein? Caraca, já faz mais de um ano, cara. Porra! Eu acho que ele tava na esperança de que ainda fosse voltar, sabe? Talvez, talvez. Ou dá pra perceber o quanto ele é ouvinte. É, eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí, olha só. Né? E agora, Tim Blue, nós temos aqui um testamentinho aqui, diga-se de passagem. Um generoso e-mail do Fernando, que mandou pra nós aqui sobre o cast 105, as coisas boas que voltaram. Olha aí. Ele começa aqui o seguinte. O texto do e-mail dele já diz o seguinte: segura essa muralha. Eita, então, pera aí. Que agora eu tô me sentindo o Atlas antes do Kratos detonar com ele, segurando o mundo inteiro ali, né? O mundo da muralha. Ai, ai, então, ai. Vamos começar aqui. Ele diz o seguinte: fala galera da velha máquina. Aliás, fala galera do Vela Máquina. Vai do filhote. foi um erro aí na última leitura, mas passou. Alguém percebeu? É, pra te ver como o pessoal tá ligado, né? Né, cara? Olha só, o pessoal ouve mesmo. Até a leitura de mês, olha só. Até a leitura de mês. Tudo bem? Cara, beleza. Espero que você também esteja bem aí. Tudo bem. Aqui é o Fernando Freitas novamente. Curti muito o cast 105, que infelizmente não teve a presença do Spider com seu ótimo humor. É, humor a igual ironia. Uma pedra. Né, cara? Olha a ironia. O tema foi muito bom, ainda mais com o sorteio, como sempre, honesto do Tim Blue. Eita, pô, aí sim. Aí sim. Ele deve ter gostado do sorteio de hoje, cara. Será? Será. Relembrar os Tamagotchi foi muito nostálgico, até porque eu tive um na minha infância. E como o Edu falou, era vendido aos montes e não era tão caro como o Neilson falou. Até porque minha mãe comprou o meu na feira. Olha só, deve ter comprado 3 por 1 real. E se Neilson não teve, ou ele era muito pobre, ou a mãe dele era do tipo de mãe que dizia: na volta eu compro, mas nunca volto pra comprar. Minha mãe era dessas, cara. Na volta a gente pega, e passava até por outro caminho pra não ter que passar no mesmo lugar. Olha só. No assunto, Charlotte Hornets, eu curti essa época. Também tive até um colete com o desenho do time citado. Não vou mandar a foto comprovando, porque é muito constrangedor para os dias de hoje. Olha só, quero fotos. Queremos imagens. Imagens. Imagens, por favor. Mas trouxe boas lembranças, já que na época passava os jogos da NBA na Band e curtia assistir. Eu não tinha um time de preferência, mas gostava de assistir ainda mais porque eu podia dar a desculpa pra minha mãe que iria dormir quando o jogo acabar, e isso me dava mais algum tempo assistindo TV. Já no assunto Dragon Ball Super, eu ainda não peguei realmente pra assistir, apesar de ter visto alguns episódios, assim como o Team Blue, eu não tive aquela empolgação pra ver, não desmerecendo o anime, já que assisto mesmo desde o primeiro Dragon Ball, mas quem sabe uma hora a vontade de ver realmente aparece. Na volta ou não assista, cara. Ninguém é obrigado a assistir. Exatamente, cara. Né? Não é tudo que é pra ser agradável, né, cara? Na volta dos Metal Hero, não tenho muito o que falar, já que eu não acompanho faz muito tempo. Mas fiquei curioso em ver o citado no cast pelo Flávio. Agora, no assunto DuckTales, falado pelo Brisador Edu, eu ainda não assisti o novo. Mas já adianto que a versão antiga da abertura é muito melhor. Mas bota muito melhor aí mesmo. Né? E tá correto, tá certo, isso aí mesmo. Acho que a nova abertura deveria ter sido feita pelo Luiz Ricardo como uma homenagem ao antigo desenho. Exato. Feito nos anos 80. Pensei nisso também. Cara, eu também acho que o ideal seria isso. Ainda mais que o cara tá vivo até hoje, né, cara? Né? Pô... Mas como o desenho não é feito para a nossa geração, e sim para as crianças de hoje em dia, tudo no novo desenho teve que ser atualizado, principalmente a abertura. Mas vou baixar os episódios novos para ver se é bom mesmo, igual o Edu fala. Cara, pode assistir que eu acho que você vai curtir sim, porque ficou realmente muito divertido. Bom, já na leitura dos e-mails... Na minha parte, respondendo ao Team Blue, sim, eu escuto os cast durante o dia também, nos momentos em que não estou dormindo, é claro. Pois como citei, trabalho à noite e como o Edu frisou bem, já que eu não posso dormir no trabalho, só de vez em quando, aproveito para ouvir os casts e dou umas boas risadas, assim o sono desaparece. Trabalho de vigia noturno numa escola particular, é bem tranquilo. Mas achei interessante o Team Blue falar como deve ser ouvir o cast se estivesse trabalhando num cemitério. Talvez o cast seria de matar. Ou de morrer, né? Ou de morrer, nossa. Pra sódio comendo, né? É isso aí, machineiros. Valeu por mais um cast nostálgico e bora para o próximo. Um abraço a todos da velha máquina e até mais. Cara, muito obrigado aí. Aquele velho abraço pra você aí. Temos um outro e-mail aqui do Anderson Costa, que agora ele aprendeu a não ficar deixando os e-mails lá na caixa de rascunhos do e-mail, então agora ele tá mandando com maior frequência. E ele mandou sobre o cast 102, que é a quarta temporada dos desenhos animados. Ele diz o seguinte: salve galera, esse cast de desenhos é um melhor que o outro. E eu tive grandes recordações dos meus bonequinhos dos Power Rangers paraquedando com sacolinhas de supermercado. Só que os meus eram os piratas de camelôs, aqueles que flipavam a cabeça direto. Na maioria das vezes tinha que fazer manualmente a parada. Vou deixar aqui um desenho de sugestão para a próxima temporada. Manda Chuva e sua turma. O gato mais malandro da TV. Esperando essa próxima temporada dessa maçã. Valeu aí, grande Anderson. E a próxima temporada, pelos cálculos temporais aqui do capacitor de fluxo da velha máquina, deve sair em 2019, né, Team Blue? Provavelmente, né? A questão é, no começo ou no final do ano? Pois é, cara. Teremos aí 52 semanas pra saber quando o cast sai. Edu, eu gostaria que tu lesse um comentário de uma pessoa aí, um ouvinte muito especial. Eu não sei por que ele não manda e-mail, mas ele tá sempre comentando. E ele comenta muito no Alvanista. Todos os episódios que a gente lança no Alvanista, ele comenta. E eu achei muito interessante o comentário dele, em especial esse, desse cast. Eu gostaria que tu lesse, porque ele é justamente o oposto do e-mail do Fernando. Então, tu lendo, e a gente vai discutir mais sobre o e-mail dele. Vai lá. Bacana, bacana. Então, vamos lá. Esse e-mail aqui foi... E-mail não. Esse comentário, então, deixado lá na Alvanista, foi deixado pelo Santos. Santos. Não sei, acho que eu vou falar Santos, que aí vocês já sabem como escreve. Ele diz o seguinte: bora comentar, que uma hora alguém lê meus comentários. Olha aí. tá lido. Não por isso. Não, tá lido ainda, vamos ler. Está sendo lido. É. Então, beleza. Mano, um episódio com um tema excelente, mas escolhas não muito boas. Olha só. Tamagotchi, foda na época. Ficar tentando transformar o bichinho em um monstro pixelizado bizarro era muito onda. Mas acho que era uma parada meio cara. Me lembro de ficar vendo meu irmão jogar e o retorno dele foi, digamos, meh. Hoje é uma treta mega sem graça e chata. Prefiro o Paul no Android. É melhor mesmo. Fazer o quê? Cara, ele prefere cuidar de um cocô no celular, tá ligado? Uhum, é. Porque esse Paul é um cocôzinho. Sim, é. Quem falou da volta do Dragon Ball foi o que melhor aproveitou do tema. De fato, o Super ficou excelente, apesar do começo ser uma droga. O torneio no final é excelente e chega sim a superar algumas sagas do Dragon Ball Z. É um herege. Olha, caramba, comprou treta. É. Tokusatsu e DuckTales não fizeram parte da minha infância, então me isento de comentar. Olha só. Cara, ele deve ser uma pessoa meio novinha, né? Pra não ter pego DuckTales e Tokusatsu. Mas mesmo o DuckTales não é tão antigo quanto Tokusatsu. Né, cara? Mas se ele nasceu ali, tipo, Natan, por volta de 2000, ah, por não, aí, mas aí... Ele aí não pegou DuckTales mesmo, pegou não. Não pegou nada, né? É. O máximo de Tokusatsu foi o Power Rangers. E olha lá, hein? E olha lá. Agora, NBA? Quê? NBA tinha sumido e voltou agora? Achei que o negócio sempre esteve por aí. E a parte da explicação monóculo foi uma droga. Ninguém entendeu nada. Na verdade, não foi a NBA em si, não foi o evento, não foi o campeonato, nada. Foi o time, né, do Charlotte Hornets. A marca, né, Charlotte Hornets. É, isso. Que era, na época, depois ela... Sumiu, voltou... Né, os Hornets, na verdade, não Isso. eram Charlotte, depois a marca voltou com os Charlottes. Exato. É, mas por fim, foi um episódio bem divertido e cheio de piadas, como sempre. Sempre inicio a semana ouvindo Machine Cast. Olha aí. Obrigado. Cara, brigadão aí. Desculpa por não termos lido antes aí os seus comentários aqui, mas é como o Team Blue e eu sempre frisamos aqui, a gente lê os e-mails que nós recebemos lá. Se você Exato. Deixa só Porque o os e-mails, comentário... os e-mails as pessoas não têm acesso, né? Então a gente... Exato. O comentário o pessoal pode ler. Além de que pra gente é difícil filtrar, porque tem o Facebook, o Twitter, o grupo do Telegram, Alvanista. E a comunidade do Orkut e o perfil do Alvanista. É, mas fora as mensagens inbox. Exatamente, é coisa demais pra gente sair reunindo, selecionando, conferindo o que que já entrou, o que que não entrou, tudo mais. Então a gente filtra pelos e-mails e os comentários a gente lê todo mundo lá bonitinho, mas a gente tá com sempre carinho, a gente lê, só não lê no... na gravação do cast, mas são todos sempre lidos, pode ficar sossegado. E, novamente aí, galerinha, só pra reforçar pra vocês, caso queiram deixar um contatinho pra gente, vocês podem encontrar a gente lá no Facebook, nós temos a página, temos o grupinho, pode encontrar com a gente lá no grupinho do Telegram, é só pegar o link que tá aí na descrição, você pode encontrar a gente no Twitter, pode encontrar a gente na comunidade do Orkut, e pode encontrar a gente também na Alvanista. É só você procurar a gente lá, é sempre MachineCast. E se você quiser que seu e-mail, sua opinião, seja lida aqui na leitura de e-mails e comentários, manda pra gente lá no contato@machinecast.com.br que você vai aparecer aqui na leitura de e-mails e comentários. E, especialmente, gostaria de pedir que vocês também conferissem o meu pequenito cast. É o Pode Brisar, que você pode encontrar no machinecast.com.br/podebrisar. É bem bacaninha, bem curtinho, de 5 a 10 minutos. Espero que vocês gostem. E o Team Blue tem um jabazinho pra fazer aí também, né, Team Blue? É, assistam os vídeos no canal do Machinecast lá toda terça, quarta e quinta-feira. Né? Essa semana passada aí a gente, infelizmente, não teve vídeos, mas sempre que possível a gente tenta manter aí a periodicidade. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o cast, tenham gostado da leitura de e-mails e comentários. E nos encontramos na próxima viagem do tempo. Valeu! Tchau! Off Topic. Olá, junto aqui conosco ele, Flávio Azevedo. Fala, galera. E, pô, eu gostava muito, né, de cebola ao molho shoyu, né? É isso aí? Cebola ao molho shoyu, não, caraca. Não é isso que a gente vai falar sobre o molho shoyu? Que piada ruim. Ai, meu Deus. É, invocaram pra sódia, o proibido. Só um instantinho. Eita porra, a namorada vai terminar com ele também. Caramba! Minha irmã! Opa, cunhado. Cunhado. Ai, ai, ai. Continuando, recomeçando essa parte aqui. 3, 2, 1. É, 3, 2, 1, porra. Eu faço essa contagem pra ajudar o editor. Pô. Editor que vai tomar no cu dele. O editor é o Tim Blue, só deixa ele se fuder. É, sinto muito, eu não deixo, não. Eu sei. Oi, como João, é que é. Ajuda. Esqueci que tem um outro editor aqui do outro lado, né, o filhote? Não, mas aí é um caso à parte, velho. Aí a gente tá falando de um cara que vai ter um cuidado ali pra editar e tudo. O Tim Blue é o cara que faz mágica na edição, velho. Sim. Ele pega o negócio ali do jeito que tá mesmo, sabe? Conforme facilitar pra ele, melhor pra ele, ora. Por isso dá pra te comer. Dá pra continuar aí? Vai lá, porra, lê essa... fala aí. Então vamos lá. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.